triste foi que te perdi. No meio do caminho desisti. Eram tantas aflições, eram tantas provações no caminho de Emaús. Olhos machucados e o coração ferido não podem discernir e ouvir a tua voz. E assim me distanciei de ti. Agora não dá mais. Me sinto tão vazio. A dor é muito grande. Senhor, olha pra mim. Redime o meu ser. Restaura meu viver. Yeah.